essa é minha história. Um menino que nasceu na vila da areia. Tão frágil e prematuro, meu cabelo era vermelho e mãos tão pequenas. Minha mãe disse que me protegeria. Antes de partir, ela não queria ir me deixar aqui. Mas antes de nascido, já tinham decidido o meu destino. Meu pai, o Kazekage, me fez um Jinchuriki. Um demônio tão frio, acho que essa dor ninguém nunca sentiu. Todos temem a mim, quando isso vai ter fim? E se não fosse por você, meu tio ia chamar. Acho que eu já teria até me matado. Só você não sente medo de estar ao meu lado e me faz sentir amado. Foi numa noite escura, tentaram me matar, mas a areia nunca deixará. Eu tô chorando ajoelhado e o assassino derrotado. Choro porque ele ia chamar. Então eu conheci a dor, sem conhecer o amor. Abraço meus demônios, acho que eu sou um monstro. Até porque ninguém me ama, chorar já não adianta. Se eu sou odiado pelo mundo inteiro, devo amar a mim mesmo. Então eu conheci a dor, sem conhecer o amor. Abraço meus demônios, acho que eu sou um monstro. Até porque ninguém me ama, chorar já não adianta. Se eu sou odiado pelo mundo inteiro.